Midnight Music. Yeah, boom, yeah. Ei, ô, Samuel. Será que ainda te lembras do nosso primeiro beijo, mam? Do teu primeiro toque, do meu primeiro aperto, ah? Será que ainda te lembras da nossa primeira vez? De quando a mim te entregaste, digo da cabeça aos pés. Lembro de mim destreinado e tu cheia de medo, mam. De nós os dois avançando, sem querer mas querendo, ah? Lembro de ver-te tremer e a delirar de prazer. E eu não parei até fazer-te gemer. Acho que deves ter amnésia pra não conseguires lembrar mais de momentos de eterna paixão, de momentos que ambos vivemos. Acho que deves ter amnésia pra não conseguires lembrar mais de momentos de eterna paixão, de momentos que ambos vivemos. Amnésia, amnésia, amnésia, amnésia, amnésia, amnésia, amnésia, amnésia, amnésia. Ainda te lembras daquele nosso encontro, mam? Com jantar à luz de velas e eu com anel no meu bolso, ah? Será que ainda te lembras do pedido que te fiz e do quanto fiquei feliz quando respondeste sim? Lembro de ver-te sorrir lindamente para mim, oh mam, e do beijo que me deste antes de te despedir. Lembro-me de fazer birras só pra não ver-te partir, oh mam. Quem me dera nunca ver-te partir. Acho que deves ter amnésia pra não conseguires lembrar mais de momentos de eterna paixão, de momentos que ambos vivemos. Acho que deves ter amnésia pra não conseguires lembrar mais de momentos de eterna paixão, de momentos que ambos vivemos. Amnésia, amnésia, amnésia. Yeah.